chapa, agora eu fico naquela. A vibe é doida, fia, e a missão é fuga nos pela. Gata, é tipo nós, cê miséria. Hoje eu tô de cima, os bucha paia, sabe que é. Pura pela água, por terra. O fito é rápido, que nem o Jamaica no flash. Dei flash, sem flash. Hoje eu só quero tirar a onda das brechas. Eu vim pra jogar, estragar a tua festa. Calma, eu estudei a cena, leque. Foda-se o trap, foda-se o boom bap. Calma, é que eu sempre fui só rap. Não aceito rótulos, fãs que não entendem, votos nulos. Abrirei mais rodas pros cara da minha banca, da sua banca, eu roubo tudo. Enche a casa com suas joias e te taca em qualquer muro. De manhã meu dia é puro, tu pensa que é o quê, porra? Minha gangue cobra os furos, à noite os cara puto. Pega trapzinho dos bruxos. O setor tá cada dia mais sujo, e minha quebrada pensa em ferro. Os meninos se articulam mais um ano e eu te pego. E minha quebrada só não aguenta os ego. Bora bicho capa mula que no pei nunca coube prego. Chapa, eu acordei pro rolê e lembrei dos perdidos que ela me deu. Gata, eu não te vi no rolê, de novo tu foi e desapareceu. Pensei que era só o começo, tu fica foda se eu te deixo aqui. Tô na rua e essa porra é meu berço. É que o jogo é sujo pra eu me iludir. Eu vou todo marrento em busca do vento, aniquila os tormentos. Gata, eu não tô nem vendo, eles dizem que não, mas estão me devendo. Tudo que eu causei, o barulho que todo meu rap fez. Tenho letras e beats pra mais de 50 mil hits por mês. Eu pulo tipo um canguru, pra cima dos cururu. Seu barriga com voodoo, vou cobrar minha dívida. Seu barriga com chumbo, vou cobrar minha rixa pra cortar língua e criar mudo. Pra saber que falo sério, meu rap é o remédio, mas sempre preciso fugir. Pra curar o meu tédio, sentimento bélico, alguém me tire daqui. E eu vou, todo morrendo em busca do vento, aniquila os tormentos. Gata, eu não tô nem vendo, eles dizem que não, mas estão me devendo. E minha quebrada pensa em ferro, os meninos se articulam, mais um ano e eu te pego. E minha quebrada só não aguenta os ego. Bora bicho capa mula que no pei nunca coube prego. E na minha zaga os caras seca, a doida jura que te ama. Filha da puta, nós não erra. Mirando a bica do rival, os leque desce na sequência pro final. E os pipocos sempre pega, tipo Mario na moeda. Fodo esse beat como uma puta, e essa foda não tem regra. Tu quer tentar a sorte, pega. Flow de outro nível, rap proibido, cria de favela. Chapa, eu acordei pro rolê e lembrei dos perdidos que ela me deu. Gata, eu não te vi no rolê, de novo tu foi e desapareceu. Pensei que era só o começo, tu fica foda se eu te deixo aqui. Tô na rua e essa porra é meu berço. É que o jogo é sujo pra eu me iludir. Eu vou todo marrento em busca do vento, aniquila os tormentos. Gata, eu não tô nem vendo, eles dizem que não, mas estão me devendo. Tudo que eu causei, o barulho que todo meu rap fez. Tenho letras e beats pra mais de 50 mil hits por mês. Todo marrento em busca do vento, aniquila os tormentos. Gata, eu não tô nem vendo, eles dizem que não, mas estão me devendo. Tudo que eu causei, o barulho que todo meu rap fez. Tenho letras e beats pra mais de 50 mil hits por mês. Yeah, F-Teu, nigga. F-Teu, porra. F-Teu, porra. Vem. Caralho.